briga. Te embate, gera briga, Zé da pinga, solta catinga, brinda, sai do bar, aponta pés. Penso isso, sei bem como é que é. Penso, foi ver mulher levando a mochila da filha com cara de estresse, descendo a chinela nela, pela pro choro, socorro, criança tomando esporro dela. Fela da puta conduta que insulta a favela. Eu fiquei feliz em ver pivete soltando freestyle a capela, olhando a janela dela. Pede bela donzela e namoro, desço no morro, sigo na busca do preço do torro, viro a viela sem da goela, mas naquela paguei caro. Reparo na conta, meu caro, foi pago mais caro que a grama do ouro. Verdade que o verde tá claro, mas claro que o verde da pena do louro. Estouro que fura meu bolso, segura a pancada mais forte do que você leva na hora do couro. E corro, porque pra mim é mó rolé. Sentei lá no busão, vim dando dois só de migué. Cheguei do nada, eles até me chamaram de mágico. Tô na fita tipo um maluco no pedaço. Achei que a minha mira fosse a melhor que existe. Acertei um strike, mas não era boliche. Bumerangue vai e volta, se joga na trajetória. Não chegou na minha mão, então solta que volta. Liberte o pássaro da gaiola, abre a porta. Pedido estrela, cadente se vende. Mãe natureza, vidente revolta. Caiu na vida, é difícil dar a volta por cima. Como subir na areia movediça. Embaixo da foto havia uma recompensa. Ninguém pode roubar a sua inteligência. Às 6 horas da manhã eu vou fazer um hip hop. Ninguém vai assistir o Padre Marcelo Rossi. Se quiserem me envolver em uma grande fria, vou embora mais rápido que um carro de corrida. Era uma vez. Por algum chamado de falso, sempre com gorozinho na bolsa. Famoso, alça de mala vazia, é o pé de valsa. Mal sabe que o espera, não gosta de estar em cima do palco. Mas se sente em casa no piso de taco, criado a leite, biscoito e talco. Anda com Bex, com sede, mal com ex na parede. Ouve seu pai reclamar todo dia da vida que leva tamanho da calça, que faz outra coisa além de ficar o dia inteiro coçando o saco. Um traga pago, pra não ficarem pensando que a vida só me deu mais um dia vago. Pago pra fazer algo que não se fazer, enquanto tem ideias de vago. Mago, na fumaça, na própria alquimia, pulmão invadia, cabeça vazia. Sentia o ego de palestrante, no lago, à noite fumando com os manos de canto e se achando malandro do bairro. Meu mano chegando com back, black de louco, só fazendo a troco. Um soco na mente, acha meu coco, fogo de aguardente. Lofe com tangue, seleta, volante, sirene irritante. Acorda o papai, levanta no instante, troca de roupa e salva o moleque soltando as garupa. Acabou?